O que você quer ouvir agora? Eu queria saber um pouquinho mais sobre o Beedrill. O Beedrill é muito forte e ligeiro. Ataca usando os enormes ferrões venenosos em suas patas dianteiras e sua cauda. Com prática, o Beedrill aprende as habilidades de ataque duplo e aumenta o número de ataques possíveis.